Sejam muito bem-vindos ao Piratas da Internet. Eu sou Fábio Rodrigues, estou aqui com os meus amigos... Jonathan, Rafael... Finalmente estamos com a staff completa aqui para o nosso segundo episódio, que na verdade é o primeiro porque o outro foi o zero, um piloto. E vamos falar hoje sobre bitcoins, o mercado dessa criptomoeda que vem crescendo, e vamos expor nossas opiniões, ver o que vai virar, se tem futuro, se não tem, o que a gente acha sobre isso. Bom, Dudu, você que conhece um pouco mais do assunto, tenta explicar pra gente do que se trata Bitcoin, e eu vou intervindo ali com as minhas opiniões, o pessoal também. Então, Bitcoin é basicamente a parte de criptografia, só que... Na verdade, ela é uma criptomoeda, né, como ela é definida. Ela é uma moeda digital baseada em criptografia. É que foi inventada por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. Até hoje ninguém sabe se isso era realmente uma pessoa, se isso era um grupo, né? Não teve uma explicação oficial, tal como a própria Bitcoin. O cara foi esperto de ficar anônimo, né? Mas existe, morando nos Estados Unidos, um cara com o mesmo nome, tem, tipo, conhecimento... Teria, né, tipo, as áreas que ele tem de conhecimento, poderia ser realmente ele, mas ninguém confirmou isso. Só que estima-se que o Satoshi Nakamoto, ele deixou o projeto com coisa de mais de 10 mil bitcoins. Se esse cara nos Estados Unidos não é rico, eu acredito que não seja ele. Não sei, ele mora tipo no meio do deserto com a mãe e não falou quanto tinha em bitcoin. Ele é louco o suficiente para, eu acho. Que também tem outro detalhe, que o Bitcoin, beleza, você tem Bitcoin vale, tá, não sei o quê, mas também tem o quanto que você consegue comprar com ele, né, utilizar realmente, né, porque não vai simplesmente pegar, eu tenho 10 milhões de Bitcoins, vou simplesmente chegar ali e pegar esse dinheiro, ninguém vai comprar essa quantidade de uma vez só. Né? Você teria que vender fragmentado, né? Sim, então, tipo, você tem o dinheiro, mas o problema é usar ele. É todo mundo que vai aceitar e não vai conseguir trocar tudo. O que eu acho mais impressionante no caso da Bitcoin é que ela... Assim, qualquer um pode virar um minerador, cara. Isso daí que eu acho muito legal. Apesar de o hardware ideal ser específico, você precisa ter uma placa de vídeo, uma fonte potente, coisa e tal, ser basicamente uma máquina forte para conseguir realizar todos os cálculos para se chegar a uma Bitcoin... Ela não deixa de ser democrática, cara, porque cada um pode gerar. Cara, mas não é tanto assim, porque no Bitcoin, para tem, né, a parte de mineração, tem muito a ver com o poder computacional da rede, né? Então, quanto mais gente minerando Bitcoin, maior é o valor computacional e maior é a dificuldade para se fazer o cálculo. Então, tu acaba ganhando muito menos. Então, por exemplo, talvez eu com meu note minerando vou ganhar, tipo, nada, basicamente. Pois é, e hoje em casa, tu com o teu computador em casa, compensa, afinal, minerar Bitcoin? Não. Ou tu gasta mais, por exemplo, com energia, tu gasta mais e processamento? Tu gasta mais energia do que tu ganha em Bitcoin. Porque, primeiro, tu vai ter que fazer, pra mineração poder valer a pena, hoje tu não consegue mais minerar via processador, tem que ser placa de vídeo. Sim. E, cara, tem que ser... Não faz mais via processador? Não vale a pena, né? Você pode fazer, mas você, tipo, não vai conseguir gerar grandes coisas. Tu não vai conseguir dinheiro, e dependendo do programa que tu usar pra minerar, tem alguns que já nem tem mais a opção de fazer mineração via CPU. Tem isso, cara, isso eu não sabia. Tem. O que tem no repositório do Debian, agora não me lembro certinho qual é o nome, ele não tem mais a opção de mineração via CPU. Qual é o programa que eu instalo? Eu aqui agora, eu quero ver como é isso. Eu sou leigo no assunto, não conheço. Depende, instalo... tu quer fazer a mineração ou tu quer usar Bitcoin? Eu quero fazer a mineração, eu quero ver só como funciona, é um programa, é o que? Sim, é um programa. Primeiro você precisa pegar um pool de mineração, porque provavelmente você não vai ter capacidade computacional para pegar, tipo, um fragmento inteiro, então você tem que ir num pool. Eles vão pegar, tipo, um bloco gigantesco ali para minerar e vão dividir entre as pessoas. Então, tipo, quem minerar mais desses blocos, depois eles vão dividir o que o pessoal ganha. Ah, bom. Deixa eu ver aqui. Então pega um pool pra dividir. entre várias pessoas. É, tipo assim, eles, tem um site lá, alguma coisa assim, eles pegam um bloco gigante e desse bloco eles dividem para várias pessoas fazer o processamento, porque legal. Senão você não vai ter, tipo, valor computacional suficiente para conseguir, tipo, processar todo aquele bloco e aí você não ia ganhar nada. E outra coisa, tipo, esses poolers vão terminar uma hora, né? Já existe uma previsão? Eles não terminam. Não terminam, mas cada vez é mais difícil, né? Não, é que assim, ó. O que que acontece? A mineração, ela é baseada também em tu fazer a validação das transações. Então, enquanto tiver transação, tu vai ter o que minerar. Ah, o que entendi. Vai dar é o quanto que você ganha por mineração. Então você ganha pra confirmar as transações de outras pessoas, sim. É isso? Tanto que legal. Quando você faz uma transação no Bitcoin, ou pelo menos o programa aqui que eu uso, ele diz que a transação é válida só depois de 6 confirmações. O que eu uso também usa 6 confirmações. E acho que deve ser uma moeda segura, né? Porque você, além das partes interessadas, outras 6 pessoas têm que então confirmar essa transação. É assim, a segurança do protocolo em si, sim, mas depende do quanto que a pessoa vai. Como é que a pessoa vai lidar com a carteira do Bitcoin? Uhum. É, porque assim, a fraude no nível do algoritmo eu desconheço até então. Alguém fraudou o algoritmo e gerou 1 milhão de bitcoins. A gente nunca ficou sabendo de nada do tipo. O que acontece muito é você roubar a carteira bitcoin de alguém, né? Uhum. É, ou como aquele site que simplesmente sumiu, né? E levou todas as carteiras juntas. Sim, isso é a fraude mais velha do mundo. Isso aí é que nem você falar do golpe do bilhete premiado. Você vai lá e fala que tá com um bilhete de loteria premiado e que vende pro cara por R$2.000. E tem gente que compra isso, sabe? É que, assim, ter um site para gerenciar... A moeda já não é algo que é para não ter uma unidade central, assim, não ter um banco que controle, não ter uma instituição que vai controlar. Daí a gente vai confiar em um site, é meio estranho, sabe? Apesar de ser uso. Sim, a ideia do Bitcoin é que não exista mesmo uma unidade central para controlar, mas sim a rede dos nós, que só faz a validação, na verdade, das moedas, né? Uhum. É, mas digamos que essa validação também não é uma coisa muito simples. No meu computador aqui, que eu tenho rodando minha carteira está hospedada no meu computador, né? Eu não uso nenhum serviço, nada. Uso o próprio cliente lá do Bitcoin. Eu tô com, na minha pasta, da última vez que eu olhei, eu acho que eu tô com 25 GB. A gente tava falando da validação, né? Isso. Não, então, que no caso ali da... Eu não uso a carteira local, diferente do Dudu. Eu uso a minha tá hospedada no site blockchain. Tem sempre o risco dela estar online, né? Porque que nem aconteceu um site ali que tinha um monte de carteira hospedada, simplesmente o site sumiu e levou a grana, rapaziada. Mas... Se o site sair do ar e voltar, não vai ter problema nenhum, porque as transações elas vão ocorrer normalmente, né? Depois que o site entrar e tal, vai dar um tempo até sincronizar, mas não vai ter problema no valor. O problema é que, os donos da empresa simplesmente desapareceram do mapa e eles são os únicos que têm a chave de criptografia das carteiras. Não, esses caras roubaram a carteira da galera, isso aí não tem nem o que falar, cara. Exatamente. Esse é o detalhe do por que não hospedar fora, né? Além de hoje o Piratas também começa a aceitar a hospedagem de Bitcoin. Gente, isso, exatamente. Você pode deixar sua carteira com a gente, é garantido. Tá? A gente garante que não vai perder a chave. Não. É. Se você vai ter ela de volta, eu não garanto. Que nós não vamos perder a chave. Além desses dois tipos, existe um terceiro tipo, né, de carteira, que é usar a carteira no celular. Só que eu nunca cheguei a pesquisar direito como é que funciona, né? Porque vai ter. É, sim, no celular. Só que tu nunca vai ter, capacidade de colocar 25 GB de informação do tráfego do Bitcoin no celular. Se tu conseguir colocar as 25 GB, tu não usa mais o celular, né? Porque não, e se você perde o celular, velho. É, mas ele não muda muito o conceito de ter a carteira no computador, né? Ele pode ser uma variação da online, não sei exatamente como ele funciona, porque ele não vai poder pegar todos os chains lá, blocos, processar. Se for local no celular, tudo bem, você fala, também posso perder o computador, mas eu conheço muito mais gente que perdeu o celular do que perdeu o computador, cara. Não, sem contar que, minha pasta do Bitcoin tem 25 GB, mas minha chave é tipo um arquivo TXT de, sei lá, 10 bytes. É. É, tipo, sei lá, 100 bytes. Então, tipo, com aquele arquivo eu consigo recuperar minha carteira. Vou Sim. levar 5 anos pra fazer o download de todos os giga aí, negócio, mas não perco meus Bitcoin. Sim. Mas acho que assim, a principal questão de, na hora de manejar sua carteira Bitcoin é não ter uma carteira só, né, cara? Se você trabalha com Bitcoin, se você tem dinheiro de verdade nisso, cara, tenha 5, 6, 10 carteiras. Você pode ter quantas você quiser. É, na verdade, para o cliente padrão, para você receber, normalmente você gera uma chave nova. Então, basicamente, cada transição tu faz uma carteira para conseguir validar qual foi a transação que tu recebeu, né? Já que uma das coisas principais do Bitcoin é a privacidade. Então, tu não tem como saber quem te enviou. Só que se tu tiver uma carteira para cada coisa, tu sabe, é essa carteira aqui. Então, sei lá, foi o cliente tal que eu associei, que eu mandei o código, a chave dessa carteira para ele enviar os Bitcoins. Você vai saber a carteira que te enviou. Você não sabe quem é o dono dela, na verdade, né? É, na verdade, não sei, porque no meu programa eu só sei a carteira que eu recebi. Por exemplo, eu tenho lá no programa umas 4 carteiras. Eu sei qual dessas minhas 4 carteiras que recebeu o Bitcoin, mas eu não sei quem me enviou. Tem que ter um site legal lá que eu vi e ele aceitava como que era o nome? É um PayPal de Bitcoin, viu, Dudu? Cara, eu dei uma olhada, mas estava com tanta coisa pra fazer que, bicho... Tá, site lá, não vem ao caso, mas você tentou aqui. Ele aceita Bitcoin, um amigo meu chegou a comprar lá, e ele aceita a forma de pagamento, é o BitPay. Então, quem quiser acessar aí, bitpay.com, ele é um PayPal de Bitcoin, não sei certo como funciona. É, se você conseguir resgatar as tuas Bitcoins em dólares, ixi, tá lindo já, né? Pois é, bem bacana. Eu acho que serviço muito famoso que aceita Bitcoin já faz tempo é o Humble Bundle, né? A venda de jogos. Já faz umas 4 edições que eles aceitam pagamento em Bitcoin. Inclusive o Dudu já comprou em Bitcoin lá, né, Dudu? Edições? Pô, faz eras, na verdade. Faz muito tempo já que eles aceitam, né? É, na verdade que eu vi que eles aceitavam Bitcoin desde aquela promoção lá do... Da IA lá que tinha o Battlefield, Burnout. Desde lá que eu vi. Que foi quando a gente comprou o Battlefield 3 lá, né? Isso. Ah, bacana. Vamos falar um pouco como é que a gente pode conseguir Bitcoins. Tá, primeira forma é minerar, né? Que na verdade a gente já acabou já falando. Meio que descartou, né? Hoje em dia já quase que não vale a pena financeiramente. Não é que não vale a pena, né? Mas tem que ter um investimento para poder minerar e fazer com que isso seja rentável. Então, assim, tu vai gastar dinheiro para poder gerar dinheiro. Então, e se eu não quero minerar Bitcoin, quero comprar. Posso ir lá, negociar o valor de real, dólar, o que for, né? Exatamente. Pode, na verdade, pode tornar isso num negócio rentável também, sim, né, cara? É que, na verdade, é isso que faz o Bitcoin ter o valor que ele tem. Porque hoje, se tu olhar, grosso mesmo de transação de Bitcoin é especulação de investidor. Que é a gente querendo comprar para ganhar dinheiro no final. Depois vender e ganhar dinheiro nisso aí. Então, tem muita gente... É, os primeiros lá que tem milhares de Bitcoin, como não tem nenhum lugar que aceita direito, né? Tem aí um ou outro, tá? Mas não é todo mundo, então eles têm que transformar isso em dinheiro picado, normal, né? Aos poucos, é, né? A gente usa. Então tem esse pessoal vendendo esses Bitcoins que eles geraram, tem o pessoal que tá comprando para tentar ganhar dinheiro e é mais ou menos isso aí. Esses dias, cara, eu vi no... Ou foi no LX ou no Bom Negócio, tinha um cara vendendo um carro e ele tava aceitando Bitcoin, cara. Era um carro mais antigo, um tempo, alguma coisa assim, não era nada muito caro. Oi. Edu, tu falou que, tipo, não dá pra ter a certeza de quem... Tipo, não dá pra ver, na verdade, de quem tu recebeu, né? De qual carteira tu recebeu. Como que ocorre a transação, então, pra ter certeza de que alguém me mandou? Então, é aquele esquema que eu falei, tu vai ter basicamente uma carteira para cada transação, né? Então, por exemplo, eu vou receber uma transação, então eu gero um endereço, aí eu passo esse endereço para aquela pessoa, então a pessoa vai mandar os bitcoins para aquele endereço lá, e aí eu sei, se eu recebi naquele endereço que foi tal pessoa que me enviou, então, por exemplo, três pessoas vão me enviar Bitcoin. Então eu gero três valores, três chaves, né, que elas vão enviar. Aí, de acordo com os valores que eu receber em cada chave, eu vou saber quem enviou, né? Mas não é o Bitcoin que controla isso, né? Você faz alguma coisa por trás dele. Perfeito. Saber ter uma carteira para cada transação, então. Eu não sei exatamente se ele gera exatamente uma carteira, mas ele gera endereço diferente para cada transação. No meu clientezinho ali tem lá a opção receber. Aí ele vai lá, né? Tu coloca lá quanto que tu quer receber, valor e tal, ele gera um endereço que tem que mandar pra pessoa que vai pagar, ele paga pra esse endereço. Já tá usando hoje? Tô usando do. Bitcoin QT, eu acho, o nome dele. É o padrãozão que tem no site do Bitcoin. Legal. E já eu uso uma carteira online no blockchain. Eu só tenho um endereço para receber, já é meio diferente. E eu só trabalho com um papel. O verde. O verde, amassado. O documento. Mas peraí, você não tem, assim, cartão de crédito, não, débito? A mascada na mão. Tudo em nota de 5. O Rafael não sabia que tem internet bem. Papel, mas aí tu tá considerando cheque também? Não, cheque não, só a mascada. Só papel o moeda. Já viu mil reais em nota de 2? Debaixo do colchão? É um templo de mascar. Imagina, ele foi comprar o carro, ele foi com uma carriola, né? Com notas de 20. Tá, bom, a gente já falou então sobre minerar o Bitcoin. Você pode, obviamente, comprar o Bitcoin com dinheiro real. Tem sites que fazem esse serviço também. Tem até um brasileiro, só não lembro o nome dele agora. Se não me engano, é Mercado Bitcoin. Mercado alguma coisa, não sei. Mas você consegue comprar daí em reais. E tem agora também um caixa eletrônico, acho que então em São Paulo, que também você consegue lá fazer depósito, né? Na verdade, você coloca o dinheiro na máquina, ela vai converter para Bitcoin e transfere para tua carteira. E eu não sei se ela também tem opção de saque. Eu sei que algumas vão ter. Não sei se é a que tá no Brasil. Cara, eu tô aqui no mercadobitcoin.com.br. É isso. E o preço do Bitcoin tá R$1.569,90. É isso aí. Mais ou menos $500. Uma unidade de um Bitcoin. Sim. E a gente tem na internet os pinga-pinga, né? Onde você vai ganhando fragmentos de Bitcoin, né? Pode falar, Bruno. Na verdade, a ideia deles é basicamente a seguinte. Eu tenho meu site aqui, eu ganho dinheiro com propaganda e esse dinheiro, uma parte do dinheiro que eu ganho, eu distribuo de volta para vocês na forma de Bitcoin. E assim, vocês vão acessar meu site, vão ver mais propaganda e vai render mais dinheiro. Sim, sem dúvida. Essa é mais ou menos a ideia deles, né? Mas basicamente é você entrar no site e preencher CAPTCHA. Sim, e rolar dados virtuais ou ficar visitando sites ali com a barrinha, né? Porque dependendo dos sites, os primeiros que eu achei, eles eram baseados mais ou menos em sorteio, né? Então, dependendo lá da tua sorte, poderia ganhar mais ou menos. Tem alguns que sempre pagam a mesma quantidade. Isso varia um pouco, né? Mas tem umas variações. Mas se você olhar, a maioria desses sites, não os mais famosos, mas se tu olhar em média, tu vai achar tipo 3, 4 layouts assim diferentes de sistema, mas por trás é exatamente o mesmo código. Mesma engine, né? Exatamente. E assim, só mudaram o CSS ali um pouquinho pra ficar um pouco diferente, né? Vai mudar as propagandas, né? Que quem paga ali, mas o resto é igual. E uma coisa que esses sites geraram, eles exploraram uma capacidade do Bitcoin que ela é infinitamente divisível, né? Então às vezes eles te pagam fragmentos muito 0,00001 Bitcoin cada vez que você preenche o CAPTCHA ali. Entendi. Na verdade, você também não vai preencher o CAPTCHA e vai ganhar dinheiro. Você vai preencher o CAPTCHA algumas vezes, ele vai meio que somar isso na tua conta, né? Na verdade, tu colocou o endereço da tua carteira, né? Então, ele vai associar ali, tal. Aí quando ele juntar uma quantidade significativa, que ele vai fazer a transferência para tua carteira. Porque um detalhe do Bitcoin é que toda transferência tu tem que pagar um a mais para fazer o pra custear o processamento da rede, né? Que aí no caso vai ser o que vai ser distribuído quando for minerar, né, essa transação. É, seria uma pena se no mundo real, quando a gente lida com dinheiro, também tivesse taxas assim, né, cara? É, se fosse na verdade, essa taxa estaria bom. Tava ótimo se fosse. Mas só ainda bem que não existe. Ainda bem. Não. Eu ouvi dizer que tem uns países de terceiro mundo, ali Bélgica, Noruega, onde os bancos cobram juros abusivos, mas no Brasil não tem essas coisas. Não, então, antigamente tinha, né, um imposto que era cobrado sobre as transações bancárias. Era o. Ele chamava CSS, se não me engano. Eu não sei. Aí não é passagem. Foi? Nada. Não, então, não era o CSS da formatação. Não, eu acho que ficou mais ou menos próximo, alguma coisa ali, acho que até 2007, mais ou menos, que tiraram, acho. Por aí. Bom, vamos lá, aceitação de mercado. Supondo que eu consegui juntar uma soma ali, alguns dólares em Bitcoin. O que que eu efetivamente vou conseguir comprar com isso hoje? Hoje, jogos... Que eu acho jogos que é... digitais, né? Sim. É, na verdade, consegue comprar, por exemplo, uma chave da Steam, né? E aí tu habilita o jogo. Eu não vi nada assim de jogo físico, né? Pra tu comprar uma cópia física do jogo, mas... É que também na internet é meio raro tu comprar uma cópia física de jogo. Ah, sim, sim. Mas é digital. O que eu mais vejo, né, de sites vendendo tem jogo... Tem algumas lojas, sei lá, nos Estados Unidos, onde é mais comum, né, ter, tipo, compra por internet, catálogo, tanto que foi lá que começou a surgir, né, compra de internet e tal, que tem algumas lojas que eles aceitam Bitcoin, mas a partir do momento que tu fez a transação, eles já revendem aquele Bitcoin para o dólar, né, então eles aceitam Bitcoin, mas eles não ficam com Bitcoin, eles já revendem para... Faz a conversão ali na hora, né? Mais ou menos eles aceitam Bitcoin, mas eles não acreditam naquilo como eles algo não ficam... realmente com valor. É, tipo assim, eles não ficam com Bitcoin pra si, né? Eles já revendem pra conseguir o dólar. Mas é uma vantagem já eles estar aceitando, né? Já é um grande ponto. Pra quem tem Bitcoin, né? É uma opção. E daí o preço em Bitcoin varia ou ele fica fixo e você sai na vantagem se o Bitcoin tá em alta ou em baixo? Geralmente você paga o valor em dólares, né? Ah, tá. É, na verdade, eu acho que acho que a cotação de moeda, antigamente, né, tinha aquele negócio da, era em relação ao ouro. Hoje já tem feito muita parte dessa de moeda é feito em relação ao dólar. Né? Então você não precisa mais ter, por exemplo, o valor em ouro. O Bitcoin, ele é o valor dele, a base para transação é o dólar, né? Então ele meio que fica ali. Mas ele não é, tipo, 100% associado, né, o valor. Ele tem, ele varia, né, mas pra base de cálculo é sempre em relação ao dólar que eles fazem. Legal. Beleza. E em relação ao futuro da tecnologia da moeda, o que vocês pensam disso? Poxa, eu acho que assim, a moeda tem um futuro muito grande porque a ideia é muito boa, né. Eu acho que não depender de nenhuma instituição, que nem eu falei antes, é uma ideia que agradaria a todos. Não sei se porque a parte dela ter aceitação por parte dos outros. É, na verdade, o forte do Bitcoin é o fato dele não ter, uma instituição, né, por exemplo, como um banco por trás, e não ter um governo por trás. Uhum. Então, por exemplo, hoje, se você... eu quero transferir meu dinheiro aqui para um país qualquer. A forma mais rápida... É um país da Europa. País da Europa, Ásia, qualquer lugar do mundo. A forma mais tranquila de tu fazer isso hoje é via Bitcoin. Tu vai lá, faz o depósito numa carteira em Bitcoin, saca do outro lado e não paga a taxa, né? Tu só vai pagar, né, a taxa de Bitcoin e tal. Mas... Digamos que seria a forma mais simples e rápida de fazer uma transação internacional hoje. O valor do Bitcoin hoje está estável? Mais ou menos! Ele, digamos assim, ele tem uma micro variação, mas o valor em si fica, pelo menos desde que... É, ele teve... Cresceu, né? Teve uma época que explodiu, né? O valor, né? Que chegou lá... $1,000. Aí ele, obviamente, né, voltou para baixou, né, o valor. E acho que desde que ele baixou esse valor, ele mais ou menos teve bastante estável, né, que eu vejo nos gráficos e tal. É, estável pro Bitcoin, né? Você falando de mercado sim. real, se o dólar variasse assim, afetava a economia. Sim, mas acho... é tipo assim, o valor ele fica crescendo, aumentando e tal, mas ele não, se for ver assim, num período muito grande, ele não varia tanto, né? Sim. É tipo assim, hoje ele varia, tipo assim, de um dia pro outro ele varia bastante, mas no final, de média, assim, ele acaba não tendo tanta variação. Eu vejo dois grandes obstáculos pro Bitcoin se consolidar. Um é o próprio mercado, essa especulação absurda que fica em cima dele. Aham. Isso torna o valor da moeda muito volátil e faz com que o mercado não confie nela. Porque diferente de uma bolsa de valores, não tem ordem de stop pro Bitcoin. Se você tem as suas ações lá que você pagou R$30 no bloco, se isso despencar para 15, a bolsa fecha. Se tiver uma baixa de 10% na bolsa, eles encerram naquele dia. O Bitcoin não. Se um dia dá uma merda e ele chegar a menos 20, ele vai chegar e acabou. Outra coisa que acho que é muito complexa ainda a ideia. Por exemplo, assim, que nem a gente tava falando ali no começo do programa. Até um parecer jurídico, assim, como que tu declara Bitcoin? Será que o governo tá pronto pra isso? Que nem tu falou, tipo, olha quanta dúvida a gente tem sobre o Bitcoin. Imagina quando começar a entrar a questão fiscal, como que tu vai declarar, como que tu vai... Entendeu? Ah, então, se alguém faz ideia de como funciona isso, como que vai dar um... Então, hoje tu tá faturando tanto com Bitcoin, pra tu tá certo com a receita, pra isso tu tem ideia... Porque a gente já tem dúvida no próprio Bitcoin. Imagina quando começar a entrar essas questões. Não, mas ele não é, a ideia dele não é não ter relação com o governo? Não, tá louco. Mas a partir do momento que virou dinheiro, você aí. Tem que pagar imposto, velho. Você não pagar imposto, você tá fazendo algo... Na verdade é assim, ó. Teve os países que estão regulamentando o Bitcoin. Tem países, acho que a China, eu acho que é a única que eu conheço, que falou não pro Bitcoin. Então, por exemplo, eles proibiram, estão tentando, né, proibir todo tipo de transação na China usando Bitcoin. Eles não querem realmente aceitar. Países aí que estão tentando regulamentar, acho que até os Estados Unidos, já cheguei a ler notícias, né, que eles estavam vendo para regulamentar e tal. Eu não sei como é que ficou essa questão, e tem outros países que simplesmente não tem nada definido, né, então tipo o Brasil. Ninguém sabe exato. Cara, o Brasil não tem nada definido sobre saúde, sobre educação, sobre transporte, e vai ter sobre Bitcoin. Era só o que faltava, né? Cara, a informática não é regulamentada no Brasil, Bitcoin vai ser? Sim, crime digital, né? Bom, vamos lá, mas isso é assunto para outro podcast, o Marco Civil tá aí exatamente para regulamentar algumas coisas, né? E outro obstáculo que eu vejo pro crescimento, pro futuro do Bitcoin, é exatamente a confiança. Será que isso vai pegar? Será que um dia eu vou poder chegar na concessionária e pagar um carro zero com Bitcoin e o cara vai aceitar isso numa boa, entendeu? Sim. Né? Assim, eu vejo hoje o Bitcoin muito mais como um meio do que como um fim. Eu acho que pode ser que daqui a 20 anos a gente tipo, trabalhe com outra moeda digital que começou aqui no Bitcoin, entendeu? E a gente foi encontrar o modelo ideal lá pra frente. Porque, Verdade, se vocês olharem moedas digitais, cara, vocês vão achar uma infinidade. E se procurar, acho até um tutorial. Como criar minha própria moeda digital. A gente já tem derivados do Bitcoin. Uma delas é a Litecoin. Que usa uma versão simplificada do algoritmo, é mais rápido minerar e ela vale menos. Ainda vale menos. No mercado ela tá valendo 20 de mercado. Pera aí, oi Jonathan. No mercado, bitcoin.com.br, ela tá valendo R$20 a unidade. Sim, só que ela também é mais rápida de minerar. Então. E tem mais. E a disponibilidade do valor total também é maior. Do Bitcoin são alguns milhões e do Litecoin alguns bilhões que podem ser gerados, algo assim, né? Sim. E outra coisa que eu acho que pode ser um entrevero aí, cara, é no exatamente o fato de não ter registro, cara. Vai ter países que vão implicar com isso, cara. O Brasil é um deles, com certeza. E você não saber o dinheiro que tá entrando e que tá saindo no país, entendeu? Países de alta arrecadação, com certeza, vão implicar com isso. Países como a Suíça, esses lugares que têm leis fiscais bem mais brandas, cara, tem tudo para pegar. Países de arrecadação de 30%, 40% aí vai ser difícil. E, bom, eu acho que é isso. Eu vejo muito mais como um começo da ideia. Que não é a primeira moeda digital. Se você pegar, por exemplo, em jogos que nem Ragnarok, nem World of Warcraft, Ultima Online, sempre se fez isso. Eu posso ir lá e comprar 1 milhão da moeda do jogo com $100. Isso Sim. não é a venda de moeda digital? É. Só que eu acho que o Bitcoin é o primeiro que começou a ser tão aceito, né? É, na verdade foi o primeiro que, digamos assim, conseguia comprar a moeda digital, vender e... Comprar, vender, gerar. Teve, né? Ele foi o primeiro, digamos, a ter o comportamento como uma moeda de mercado. Por exemplo, a notícia que saiu hoje, que a Dell começou a aceitar Bitcoin. É um grande avanço. Sem dúvida. No Brasil, depois... Não, no Brasil não. No Brasil nunca, né? Brasil! Depois que eu acessei o site da Dell e achei lá a Dell recomenda o Windows, eu não tô mais acreditando muito neles. Recomenda, cara, mas isso é em todo site, cara. Vai no da Lenovo, vai no do Ubuntu. Cara, vai no da Dell, eles te vendem um notebook sem sistema operacional. Então, eu não sei, alguém tem mais alguma coisa para ver aqui? Que pensa ali do futuro? O que pode acontecer com o Bitcoin dali para frente, daqui a 10 anos, aqui a 20 anos? Então, na verdade, assim, o Bitcoin, além de, né, toda essa discussão de moeda e tal, tem uma coisa muito importante que ele trouxe para a informática, né, em geral, que não é a parte da moeda, mas sim o algoritmo dele. A parte como ele faz o controle das transações, né, os blocos que ele é colocado nessa rede descentralizada, né, a forma como ele controla tudo isso, é, tipo, é uma coisa que é um algoritmo que a gente não tinha e que realmente pode acabar sendo utilizado em outras áreas. Então, mesmo que o Bitcoin perca seu valor, né, acabe não sendo mais usado no mercado, é ainda alguma coisa que provavelmente vai ou continuar, né, ou vai servir de base para algum outro protocolo, alguma coisa. É, eu acho que a minha visão também é parecida. Eu acho que o grande valor do Bitcoin não é a moeda, é o algoritmo. E eu vejo no futuro a gente ter algo baseado no mesmo algoritmo, baseado no mesmo tipo de transação, mas talvez mais regulamentado, mais sólido, para que isso seja mais aceito, né? Sim. É, acho que é isso que a gente tem que falar sobre o Bitcoin, então. Ninguém aqui é especialista, mas a gente brinca um pouco ali no mercado. Qual o saldo de Bitcoin hoje, Dudu? Hoje, não sei, tô com a carteira fechada, mas algo em torno de 0.014 alguma coisa. Em dólares, por favor, cara. Ah, não sei, da última vez, eu acho que, sei lá, uns 10 dólares. É, cara, não é tão pouco. Se tiver uma segunda explosão no valor, isso vai pra 100, pô. Sim, mas eu tô com 10 dólares por causa de uma explosão, porque senão seria tipo 1 dólar e pouco. Eu tenho a fortuna de 46 centavos de dólar em Bitcoin. Louco. Ah. Por que você ainda tá trabalhando? É, pode se mudar, sei lá, pra um país aí que o pessoal vive com menos de um dólar por dia. China? É? Dá pra viver. Dá pra viver, sossegado. Por meio dia. É. Depois eu volto pro Brasil. Vou ser mendigo. É isso daí. Acho que o que a gente ia falar sobre Bitcoin era isso. Passar nossos links aí, redes sociais, coisa e tal. Primeiro, e deixamos também uma pergunta pro pessoal aí que tá ouvindo, se alguém perdeu dinheiro na... Ou ganhou! Ou ganhou dinheiro. Você tem experiência com Bitcoin? Sim, tem experiência, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, ficou milionário, ficou pobre. Deixa você um comentário aí. Se você é o dono do site que sumiu, deixa um comentário aí. Sim, se você é o dono do site que sumiu, deixa um comentário aí pra gente. Ou se teve a... tinha as carteiras na Bitcoin, gravada no HD, jogou o HD fora e perdeu a carteira também. E tem um cidadão que fez isso e ele tinha 7 milhões de Bitcoins, né? Só 7 milhões? Não, de Bitcoins, né? Converte de isso Bitcoins, pra dólar. De Bitcoins, exatamente. Cara, esse cara todo dia ele acorda e ele pensa assim, eu poderia estar num iate agora. Mas não, estou aqui no lixão procurando meu HD. Que não vai funcionar depois que ele achar. É. Beleza, passe seus contatos aí, redes sociais, o que mais quiserem. Essa caixa postal. Calma, minha caixa postal? É isso. Então, meu Twitter é Jonathan@JonathanBelo. Lá aí tem os meus contatos. Acho que dá pra centralizar no meu Twitter. Rafael? No Twitter, @scossrafa. Scoss com Z. Isso. E só, né? Tem dois tweets lá, bem legal. Eduardo, passar o do blog alguma coisa? Então, eu não tenho Twitter, né, mas tenho meu blog lá. Eu ultimamente estou conseguindo fazer uma postagem por semana, né? O link deve estar aí no post ou no site do Pirates, também tem na barra lateral ali. Estou fazendo atualmente uma série ali de como funciona o computador, explico algumas coisas, né? Então vou mais ou menos montando o conteúdo, uma ideia básica, né, de como funciona o computador, e vou juntando essas informações. Então, acho que mais uns 3 posts eu termino ali a série, então já está bem avançado, então para quem quiser ler, recomendo. E tem alguns outros posts lá e ainda estou pensando que vou escrever depois lá. Só por favor, não soletre, pois eu consigo errar até no Ctrl-C, Ctrl-V. Eu tô sabendo. A URL inteira vai ser complicada, é melhor clicar não, tem, no site ali. Tem o link tá aí, mas também tem o URL curto, né? eduardok.tk. Aí, ó. Fácil. Legal. Fácil. Apesar de que eu não gosto. Oi, bom, beleza, então, para falar comigo lá no Twitter, @FabioLRodrigues com Z. E o mais importante, piratasdainternet.com.br. Não é só o podcast, também tem artigos lá. Vale a pena para conhecer um pouquinho ali sobre tecnologia, sobre software livre, gameplay em Linux. E é isso daí, espero que tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Feedback do programa passado. Vamos passar um feedback do último podcast, que foi sobre interfaces gráficas. Tivemos alguns feedbacks positivos do pessoal, muito bacana. Felipe, Ivan, Paulo. Teve algumas sugestões, algumas críticas, e a gente queria dar o nosso feedback também, que é importante, como foi um episódio piloto, a gente está aberto aí para escutar. É sempre então, lembrando o pessoal, só que desculpa interromper, que a gente ainda está acertando o nosso formato, né? Sim. Nas primeiras edições a gente vai acertar, a gente vai ver melhor maneira de gravar, duração, tudo. Tem muita coisa para melhorar, com certeza. E o feedback de vocês é importante para acelerar a nossa melhora. Beleza? Então, não só o formato, né? A gente está vendo tudo também, como a gente está capturando, né? O microfone, essas coisas. Sim, toda até a parte técnica mesmo. Tá, então o usuário Enzo colocou aqui. Preciso de flash para ouvir o podcast? Tá, primeiro essa questão. A gente não achou nenhum flash em HTML5 ou algo do gênero. Se alguém tiver alguma sugestão até. Por enquanto, o que a gente tá usando é flash mesmo. A gente tá hospedando por enquanto ali na plataforma Podomatic, que ela é gratuita até um certo número ali. A gente tem uma banda legal lá. E por momento foi a melhor opção que a gente encontrou. Estamos abertos a sugestões. Se tiver um player HTML5 que... pra você poder ouvir no iPad, alguma coisa assim, beleza? Ótimo. Eu acho que nenhum de nós chegou a enfrentar o problema de abrir e o flash não tocar, né? Acho que a gente nem chegou a se preocupar com essa sim, com essa sim. Questão. É foi tanta... muito bom o feedback dele pra gente perceber isso. Exato. Tá. Então, e ele comentou aqui, em que anos estamos? 2004? Vou entrar no Mortadela com meu Windows XP com 502 MB de RAM ali e já volto. É um piloto, né, cara? Então... A gente tem muita coisa, até o próprio Enzo ali, que foi o nosso primeiro hater, até deu uma sugestão legal ali, por que você tem um ponto MP3, ele colocou ali embaixo também, por que não coloca em um formato livre? Realmente, foi algo que a gente já se reuniu ali na hora, e vamos colocar em formato livre também. Mas cara, é um piloto, a gente tá acertando, tem muita coisa ainda e... Obrigado pelo retorno. Comentário ali também do Ivan. Obrigado pela trollagem. Teve comentário do Ivan que ele questionou também sobre o link de RSS do podcast, que foi legal, porque eu já coloquei ele no post, já passei para ele também, ele já assinou. Então, uma coisa que o ouvinte já sentiu falta, já pediu pra gente, a gente já corrigiu. Eu agradeço, sim. Ivan. E é legal também, ele tá mais destacado a próxima vez que nem ele deu a dica. Correto, correto. É legal a ajuda do pessoal ali. Tá, é, tem mais algumas colocações do Enzo, que é referente à parte de interfaces. Ele colocou que o OpenSUSE usa KDE como padrão e acho que é o maior apoiador do KDE. Tá, legal. Red Hat 7 não vem com fallback mode. É, que eu vi ali que o Fábio falou que o Red Hat vinha com... Até, lembra, Fábio, que a gente tava falando sobre a versão do GNOME no Red Hat? E coincidiu de tanto tu instalar e como eu instalei e entrar já direto no fallback. Então a gente, pô, Red Hat 7 vem no fallback mode. Mas realmente não, olhei ali e vem no vem com o GNOME padrão ali. Talvez você subir na máquina virtual sem aceleração gráfica. É, então ele colocou essa correção e é isso mesmo. O Red Hat 7 vem com padrão. Então, falha nossa. Foi que a gente identificou pelo nosso uso, mas como foi em máquina virtual, nos servidores a gente não sobe interface gráfica. É, se ele não falasse, eu ia passar a vida inteira achando que era assim. Ah, ele colocou que apesar da interface final do GNOME não agradar, o projeto GNOME é muito maior do que apenas o Shell. Com certeza. Isso, realmente, o GNOME, todo mundo sabe a complexidade e o tamanho do projeto. A gente, claro que muitos momentos ali, pegando mais no pé, né? É, na verdade, ninguém quis problema diminuir o projeto GNOME, fora disso, todo mundo sabe que é importante que ele teve, né? O Linux no desktop não seria o que é hoje sem o GNOME, isso é fato. Sim. Né? Longe de mim criticar, o GNOME 2 eu achava excelente, eu não gosto do 3. Lembrando que a gente tenta responder esses feedbacks também no site ali na hora. Sim, é, todos esses que a gente está falando aqui foram respondidos no site também, mas é legal para o pessoal também ter um acesso. Ele colocou também que o GTK3 não é e nunca foi pesado, o Shell é pesado. Eu não, quando eu escutei o podcast, não lembro de alguém falar que o GTK3 é pesado. Eu sei que foi falado que é instável, que estava lançando versão atrás de versão. Sim, se está lançando versão atrás de versão, confirma que está instável. Instável, mas pesado, eu não sei se alguém chegou a falar no PC. Eu não me lembro também, mas de qualquer maneira também tá aí, então. Não que seja pesado, mas ele é instável e a instabilidade pode causar problema de desempenho. Então talvez você tenha uma impressão de que ele é pesado e, na verdade, alguma instabilidade com a versão que está usando. Exato. Bom, e acho que é isso aí, a semana. Até surpreendeu, tivemos vários podcasts, né? Tivemos vários feedbacks. É, teve até um feedback do Paulo ali bem legal, que ele indicou pra gente umas dicas. Do Léo Lopes, né? Isso, do Léo Lopes, que edita o Nerdcast, e indicou os workshops dele Radiofobia. É legal, cara, sem dúvida gente, eu vou dar uma olhada. Na verdade, acho que todo mundo já conhece o trabalho deles ali, não tem como não. É, quem tá no mundo dos podcasts com certeza conhece o trabalho do Léo, sem dúvida. Mas realmente é legal dar uma olhada. Bom, acho que é isso, senhores. É isso aí. Então é isso, e a nossa sessão de feedbacks fica por aqui. E voltamos em breve. Valeu, tchau. Beleza, acho que a gente já se despediu antes.